Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Mosca. Hoje é uma emissão diferente. Temos algo para apresentar aos nossos ouvintes. Este é, creio eu, o primeiro editorial de uma publicação em formato áudio. Espero que estejamos a fazer história, se não estivermos, pelo menos tentamos. Eu volto já a seguir com o convidado e o meu colaborador neste projeto, Luís Masqueto. Eu volto já a seguir. Até já. Ma vie est triste. Y'a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti. Avec lui, le ciel s'envoile est plein d'étoiles qui me dévoile qu'elle est heureuse loin de moi et qu'elle ne pense plus à moi. Ficamos com a música de Francis Baby, foi com ele que abrimos esta nossa emissão de hoje. É um músico camaronês, ouvimos Sansa Tristesse. Foi a música com a qual decidimos abrir esta emissão. Como já o disse, é uma espécie de editorial. Explico melhor, eu e o Luís Masqueto vamos iniciar um projeto de jornalismo, ao qual eu gosto de uma forma talvez afetiva de dizer pseudo-jornalismo, algo que ele discordará e vamos ouvi-lo a falar disso, mas uma publicação online de nome Tago Mago, o nome do álbum do Scan, e decidimos, como sabemos, que uma das nossas ideias será sermos diferentes na abordagem e talvez no conteúdo também, mas sobretudo na abordagem e na forma de chegar aos leitores. Achamos por bem fazer um editorial em formato de rádio, aproveitar também as potencialidades da Mosca e ver o que é que pode surgir daqui. Apresenta-te, olá Luís, boa noite. Olá Alexandre. Digo boa noite porque nós estamos a gravar isto e com o público, portanto é simultaneamente o primeiro programa. Isto é um editorial com o público e em formato áudio. Estamos, sim, sim. Muitas barreiras que aqui se quebram. Acaba por ser diferente, acabamos por começar o projeto de maneira diferente. Não que queiramos ser diferentes só porque sim, mas simplesmente, tal como disseste, podemos dizer que somos um projeto especial de jornalismo, porque hoje em dia é muito difícil de delinear, tipo, onde é que começa algo com compromisso e algo que possas considerar de forma séria e algo mais instantâneo, mais descomprometido, como é este caso. Temos algumas ideias, umas concretizáveis, outras nem tanto, mas a Tag Mag acaba por ser uma espécie de filtro, um filtro de notícias, de artigos, de reportagens, de streamings, para jovens que sejam assumidamente críticos, mas que não vivam zangados com o mundo, que tentem percebê-lo de uma maneira cética. Com isto queremos dizer que não somos meramente pessimistas, não é? Sim, sim. Vai haver um lado positivo. Gosto que tenhas usado essa expressão de sermos críticos, porque acho que é algo que nos caracteriza. Tendo ou não as nossas convicções e as nossas ideologias, não queremos enganar ninguém, não temos nenhum tipo. Sim, aliás, eu acho que isto é importante dizer isto. Quando dizes que somos diferentes na abordagem, acho que acabamos por sê-lo a partir daí, porque a gente discute, quer quando estamos juntos pessoalmente, quer quando discutimos por Facebook, e acabamos sempre por prolongar as nossas discussões mais por pequenos temas em que pensamos, em que se calhar nos afetam pessoalmente ou afetaram ou a sociedade em geral, não é? Sim, sim. Coisas que acontecem hoje. Mas não simplesmente coisas que lemos noutros sítios, porque, como eu digo, acabamos por ser um pouco um filtro, porque hoje em dia é muito difícil tu não te alienares naquilo que é a informação que mais depressa te chega nas redes sociais, que são o principal meio a que a informação te chega, principalmente a nós, sim, os jovens, sim, sim, desta nova geração. Bem, e ao longo desta emissão, nós ainda vamos ficar aqui algum tempo a falar deste projeto e de possíveis ideias. Se assinamos alguma música, e temos agora uma sugestão tua, uma artista brasileira de nome Elza Soares lançou no ano passado o seu disco que chama-se A Mulher do Fim do Mundo. Escolhemos-la porque é música realmente interessante e isso tem claro o seu valor, mas hoje acho que nenhuma das escolhas é inocente. Seja a música que ouvimos em fundo, neste momento é o álbum do Scan, Tag Mag. Estamos a ouvir a sua jam enorme de 18 minutos, mas isso vai acontecer ao longo da emissão e, portanto, tem um propósito. Sendo uma artista brasileira, que referimos claramente ao que se passa no Brasil. Por enquanto, vamos ficar com uma das músicas deste disco, chama-se Maria, da Vila Matilde, porque se a da Penha é brava, imagine a da Vila Matilde. É o conselho e a sugestão de Elza Soares. É com ela que vamos ficar já a seguir. E eu volto daqui a pouco, mais uma vez, com o Luís Masqueto. Hoje discutimos o nosso projeto de publicação online, entre várias coisas, de nome Tago Mago. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Até já. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventura. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. E passou de mim pra cima de moa, já me mané. De Elsa Soares, Elsa, melhor dizendo, chama-se Maria da Vila Matilde, porque se a da Penha Brava, imagine a da Vila Matilde. Foi o álbum de 2015, chama-se A Mulher do Fim do Mundo. Música brasileira, porque o Brasil é neste momento um dos tópicos mais em voga e mais mediatizados, o escândalo. Aquilo, digamos, não é um assunto só de agora, mas agora falo sobretudo da eleição de Lula. Mas é algo que remonta ao caso do Petrobras e... Sim, mas vamos por partes, porque o Brasil está a ser notícia agora, mas se recuarmos até 2014, até à parte Mundial de Futebol e também a parte imediatamente anterior ao Campeonato de Futebol, aquela altura, aqueles meses quentes com vários milhões tipo, na rua contra os cortes no espaço de transporte, acabava por ser diferente, porque apesar de ser uma contestação que tinha o governo de Dilma como alvo e na qual a direita brasileira também participava, centrava-se em questões concretas, não é? Centrava-se em cortes assumidos pelo governo numa altura de grande investimento público e privado, como ia ser no Mundial de Futebol. Mas agora não, agora é uma espécie de luta de uma cruzada contra a corrupção, como se a corrupção no Brasil fosse algo inerente ao PT, ao Partido Trabalhista, do qual pertence Dilma e o anterior presidente Lula. Mas a verdade é que basta ver os membros do Senado que estão a ser investigados, não me lembro agora de número, mas é uma percentagem muito elevada, e de todas as coisas partidárias, ou seja, a direita está a usar isto como um pretexto para conseguir aquilo que não conseguiu há uns meses, que era a eleição do seu candidato, a Aécio Neves. E talvez seja muito cedo para dizer isso ou não, mas parece-nos uma espécie de Pinochet, o famoso ditador que derrubou o governo Salvador Allende no Chile. Parece-nos uma reinvenção desse episódio adaptado ao século XXI, sem tantos militares, apesar de sabermos que na América do Sul os militares são sempre uma figura a ter em conta em momentos de instabilidade política. Mas sim, de facto, o Brasil são uns anos atrás, a indignação da rua nos fazia expectar pelo menos por um futuro mais justo, mais democrático para os cidadãos. Acho que neste caso houve uma espécie de inversão de 180 graus em apenas 2 anos, e neste momento o Brasil pode estar a tomar caminhos muito perigosos. Bem, é um tema que nós vamos continuar a acompanhar nos próximos tempos, se calhar dedicar uma entrevista ou uma reportagem especial. Sim, temos alguns amigos no terreno. Mas é isso também um recurso ao qual nós vamos ter que recorrer, que é recorrer a pessoas que estejam nos sítios. Tal conceito de jornalismo cidadão, que não está em voga, mas a evolução do jornalismo também tem sido debatida há muitos anos. Conseguimos encontrar até talks sobre jornalismo que remontam a 2003, e algumas até previam o que está a acontecer agora, mas sim, acho que com a internet, com os diversos meios, não das redes sociais, mas com várias aplicações de partilha, acho que acaba por ser mais fácil uma pessoa relatar, não um acontecimento histórico, mas também a banalidade de um dia-a-dia ou qualquer acontecimento. Acho que vai ser interessante acompanhar pelo menos estes primeiros tempos, mesmo nós não temos assim uma ideia muito fixa de como é que mais... Definitiva. Sim, do que isto se pode tornar. Agora, vamos continuar com uma outra música, esta é uma escolha minha, porque pôs também um pouco a brasa à minha sardinha. Vamos ouvir um dos discos de 2014, o meu favorito, estou farto de o referenciar na mosca, mas vem agora a propósito, esta é a colaboração do Flying Lotus com Kendrick Lamar, é o single do seu álbum You're Dead, chama-se Never Catch Me. Eu gosto muito de Kendrick Lamar, gosto muito deste álbum, e com isto quero atacar duas frentes, uma delas é a música. E a mosca vai fazer parte integrante e ativa desta Tag Mag. Gosto especialmente das histórias por trás da música, de conhecer os artistas, as suas motivações, a sua importância e a relevância histórica, possíveis influências e quem influenciou. E este Kendrick Lamar, acho que não tenho grandes dúvidas que vai ser um dos nomes que nós vamos recordar daqui a muito tempo, e tem sido neste momento na América uma espécie de ícone musical. No que toca a movimentos de cidadania nos Estados Unidos em temas muito, muito complicados como o racismo. Uma música do seu último álbum, To Pimp a Butterfly, é neste momento o hino, não sei se será oficial, mas a música All Right foi adotada como o hino para muitos acontecimentos agora na América, mesmo em comícios. Aliás, isso acaba por estar a ser frequente em muitos grupos de hip-hop. Podemos ver no teledisco dessa música, por exemplo, a violência policial, sim. E discriminação contra os negros é algo que está intrínseco na mensagem, mas também podemos ver no videoclipe da Early, de Run the Jewels. Sim. Onde o hip-hop sempre teve essa componente muito política. Sim. Sempre. E nasce nos Estados Unidos, onde teve, nestes tempos teve realmente acaba por muita... ser ainda mais fácil os grupos que cheguem a algumas escalas maiores de público tenham essas mensagens mais radicais. Também é a discriminação que neste momento está a acontecer nos Estados Unidos. Vamos seguramente voltar a este tema em breve. Por enquanto ficamos com esta colaboração entre Flying Lotus e Kendrick Lamar, seguramente uma das melhores faixas do ano de 2014 e também um ponto de referência na carreira do rapper. Seria muito difícil explicar tudo o que se passou nos seus discos desde então, sem falar da influência de Flying Lotus. Espero que gostem e fiquem desse lado. Até já. I can see the darkness in me and it's quite amazing. Life and death is no mystery and I wanna taste it. Step inside of my mind and you'll find curiosity, animosity, high velocity. I can prophesize meditation. Reminisce on my wonder years and I wonder, yeah. Sentiments of my words ain't been so sincere. It's intimate to my nerve that I just persevere. The big thought of all the dark disappeared to my faith. They say their head is real. Analyze my demise, I say I'm super anxious. Recognize I deprive this fear and then embrace it. Vandalizing these walls only if they can talk. Conversations on contemplate to my dark thoughts. Looking down on my soul now. Tell me I'm in control now. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. Is that final destination? Is that fonts of information? Is that fonts of inspiration? Is that crack the installation? Is that quantum jumping, that fist pumping, that bomb detonation? Please don't bomb my nation. And bomb me flew away and I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. Is that life beyond your own life? This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence, you been dying. Picture death. Me now. Say you were never. Ouvimos a música de Flying Lotus colaborando com Kendrick Lamar no seu disco You're Dead, e já agora está também aqui à mistura Thundercat, outro músico que tem estado muito, muito em voga nos últimos tempos. Para quem já conhece a música, sabe que este é um interesse meu de ir atrás das histórias por trás das músicas, das colaborações, das zonas de influência, e isso será também uma constante, seja nos programas normais, das emissões que vão continuar. Esse formato não se vai alterar, quanto muito. Só vamos ter adições a esse formato que tem resultado, e eu gosto bastante. Como também vamos ter mais peças escritas? Sim, sim. Sobre a música. Fora da música, vamos ter tempo mais que suficiente para inundar o feed das pessoas com as nossas análises, críticas à... Bom, aquilo que vai preenchendo as televisões e que nos faz coar, ainda bem, alguns acontecimentos políticos, porque nós fazemos parte talvez da geração menos interessada por política, não? Mas se calhar é que mais precisa. Houve várias. Eu gosto de pensar nisso porque, na minha opinião, acho que nós como sociedade temos evoluído demasiado depressa com a tecnologia, por exemplo, e a nossa geração acho que não tem ainda uma verdadeira luta. Temos uma luta muito vaga contra o desemprego, mas que não tem ainda uma faceta, não tem um objetivo já determinado. Sim, sim, não sei se me faço entender. Sim, isso acaba por ser normal, porque outras gerações tiveram muita opressão. Pegando no Brasil, sim, e pegando também na figura célebre de Lula da Silva, é célebre por um motivo que ninguém lhe consegue negar. De facto, ele tirou 30 milhões de pessoas de limiar da pobreza, mas a verdade é que o capitalismo nos países emergentes tem a tendência a ser mais selvagem. São maiores taxas de crescimento, mas também são maiores as necessidades, tipo, a cobrir, são maiores os investimentos a nível de infraestruturas, portanto, acaba por ser um pouco relativo nesse aspecto, mas a verdade é que o Lula acaba por ser quase ter um escudo protetor à sua volta por tudo aquilo que representa diretamente para milhões de brasileiros. Não é como nós pode estar de acordo com algumas medidas que o PAN tem feito nestes meses. Eu em particular? Tu em particular, e o público em geral. Estou bastante satisfeito. Eu achei que gostei muito que houvesse. Sim, mas não são decisões que de certa forma influenciam diretamente o teu dia-a-dia. No entanto, no período de governação de Lula da Silva, houve uma mudança radical baseada muito no subsídio. Sim. Que não permitiu uma real reforma do país, que não permitiu que uma maior educação, um maior acesso à educação aos jovens, num país onde não se paga para tirar um curso superior, mas em que ainda são muitos, muito a pouca a percentagem de jovens que efetivamente consegue entrar na faculdade e prosseguir os estudos. Ou seja, o Brasil acaba por ser um cenário um bocado multifacetado, como é característico deste nosso país. tu puxaste agora o tema do pano, eu estava prontíssimo para dizer que tenho apreciado muitas das muita da postura que eles têm trazido à Assembleia. E outra coisa que eu admiro e fico muito feliz, independentemente ou não das nossas visões políticas e dos partidos, não neste caso, porque eu digo já que não tenho nenhum partido, quanto muito tenho ideologias, acho que é algo importante de se ter. Isto seria uma discussão para nós alongarmos, mas acho que percebes o que eu quero dizer. Como estavas a dizer antes, a nossa geração não tem luta, não tem luta porque talvez as ideologias façam cada vez menos sentido. Talvez. Fazem falta, mas a verdade é que recuando, podemos recuar ao verão de 68 em França, as grandes greves gerais que ocorreram, o cerco dos agricultores a Paris com os seus tratores. Eram tempos diferentes em que, digamos, havia causas concretas, havia uma espécie de inimigos concretos e tudo era mais nítido, os lados estavam mais assumidos, tudo era mais extremado, mas acho que hoje estamos mais racionais e acabamos por diluir muito daquilo que são as ideias do passado, se calhar liberalismo e socialismo sendo palavras que remontam à Revolução Industrial, ou seja, há séculos atrás. Sim, sim, sim. Se calhar hoje devemos inventar não palavras novas, mas práticas novas e, sobretudo, pragmatismo. E temos agora um momento para refletir. Eu não sei se já te apercebeste, mas nós estamos a passar a meia hora. Está a passar muito rápido. Nós tínhamos ainda algumas sugestões de música. Vamos agora passar para uma banda que vai estar presente no Milhões de Festa. Exatamente, um festival muito perto de nós. Eu li há pouco tempo um artigo muito interessante no New York Times sobre o facto de eles deixarem de cobrir alguns festivais porque se estão a tornar demasiado genéricos e homogeneizados. O Milhões de Festa é um dos mais... Não querendo estar aqui a fazer publicidade, porque há mais em Portugal. Sim. E ao longo desta Europa, achamos que é um projeto interessante, queremos estar em contato com esse tipo de festivais que trazem novos artistas, novas... Sim, será seguramente um dos festivais a não deixar de cobrir, até porque a novidade, a espontaneidade, a envolvência com o público acabam por ser tipo os três pilares principais do festival. Logo, todos os anos, é um festival que já vai na sua 7ª edição, em que todos os anos o público que efetivamente visita a cidade de Barcelos acaba por sair maravilhado, não apenas pelo festival e pelo ambiente, que são também tipo uma grande máxima do festival, mas principalmente pela música. E vamos ter a oportunidade agora de ouvir uma das bandas que estará presente este ano. São os Sons of Kemet com a sua música Inner Babylon. O álbum chama-se Burn e é isto que nós queremos trazer também, coisas novas para ficarmos todos a conhecer. A nossa sugestão, vão estar presentes no Milhões de Festa em breve, em julho. Em breve. Sim. Bem, já se pode considerar em breve e quem sabe talvez os tenhamos aqui na mosca. Algo a pensar. Ficamos com esta música. Até já. e quase que já nos imaginamos em Barcelos a ouvir estes Sons of Kemet. Tenho ótimas memórias musicais de mulheres de festa. Só fui uma vez, isto é público, não é algo que eu me orgulho, certamente, mas fui o ano passado e gostei muito. Sobretudo porque o comparei, nós aqui, e o público incluído, que houve muito silenciosamente, nós já falamos hoje muito sobre o Primavera. Sim, sim. E na minha opinião, tem perdido algum do seu brilho, aquela vontade que nós tínhamos de ir, e sabíamos que íamos conhecer alguns projetos. Não quero ser hipster meta, mas acho que está a perder um bocado disso, e o Milhões continua muito forte. Também são claramente dois festivais que estão a jogar diferentes, em ligas diferentes. Distintos, também o Milhões acaba por manter um certo culto, uma certa margem de milhares de pessoas que se conheceram na primeira edição do festival e que, se for preciso, não se veem durante o resto do ano inteiro. E que se voltam a reencontrar naquela altura. Sim. Estes Sons of Kemet são, sem dúvida, uma banda que pode proporcionar boas conversas, uns bons mojitos, independentemente do palco onde vão tocar, que ainda não sabemos. Sabemos que, sem dúvida, vai ser uma tarde ou noite bem passada. Eu creio que não estou a dar novidades a ninguém, sobretudo as que nos ouvem, mas o Milhões de Festa tem um palco na piscina. Sim. Isto parece mesmo, mas acredito que haja quem ainda não conheça, sobretudo gente que não é de cá do Norte. Eu comecei a introduzir esta música dizendo que tinha lido um artigo no New York Times sobre os festivais. Isso é uma coisa que eu faço muitas vezes, de ler artigos e ter vontade de continuar a explorar aquelas ideias. Sim, infelizmente, se calhar hoje em dia as pessoas não querem assim tanto ler o artigo. Sim, mas é... Eu sei que também nos custa às vezes estar a dizer que pegamos num artigo e que vamos explorar o mesmo tema, porque não estamos realmente a prever as coisas, estamos a falar sobre os acontecimentos. Mas eu gosto muito de fazer essas... De ir à procura desses temas, de coisas que me interessem. É algo que eu espero certamente trazer aqui, algo que também vou fazendo aqui na Mosca e nos textos que vou escrevendo sobre arte e cultura em geral, é um chavão. Já da comprar o fogo e tu certamente conhecerás. Mas espero trazer isso para Tagumago. E nós temos... Eu não sei se queres falar já hoje disso. E agora que já te estou a interpelar publicamente nesta gravação, que não vamos evitar, vamos ter que falar disso. Nós estamos literalmente a falar sobre isso. Mas há um livro particular que eu queria falar, que é o surrealismo cotidiano. Sim. É esse o nome que nós... É a nossa primeira fotorreportagem. Nós também podemos definir-nos como uma espécie de corporativa de jornalistas freelancer. A reportagem é de uma jovem catalã, neste momento a viver em Budapeste, chama-se Isabel Val. Eu nunca estive com a Isabel Val, conheci-a através de um blog de música que ela tinha, e eu na altura queria melhorar as minhas aptências no espanhol escrito. Resolvi escrever uma rúbrica sobre bandas portuguesas que na altura estavam a despontar, estou a falar há dois anos atrás. E... Para vocês verem há quanto tempo é que isto anda a ser pensado, ou seja, um projeto que começa... Acabou por ser um contacto feliz. Ela entretanto deixou de fazer críticas de música, ficou-se mais à fotografia, que é sobre a paixão. E entre outros projetos dela que iremos apresentar na Tagumago, este surrealismo cotidiano acaba por ser uma espécie de dub fotográfico através da manipulação dos negativos, de fotografias tiradas a preto e branco. É um hobby que muita gente tem, que a Isabel decidiu explorar nos seus primeiros tempos enquanto pseudo-fotógrafa, digamos assim. E é um projeto que tem tido bom sucesso, tem sido publicado em várias publicações pela Europa fora, e que lhe abriu portas, entretanto, para outros trabalhos que também teremos cá na Tagumago. Mas talvez o mais interessante, e que talvez tu não saibas, é a sua reportagem sobre neons que remontam ao regime comunista nas ruas de Budapeste. Uma série de neons que estão espalhadas pela cidade, que relembram as marcas todas nacionalizadas e que queriam, digamos, concorrer e contrastar com as grandes marcas do Ocidente, com uma Coca-Cola e bom, toda uma série de referências que podemos ver no famoso filme Adeus Lenin, com o autoritarismo da era soviética a ser relembrado em tempos em que felizmente os europeus de leste podem dizer que ainda vivem com alguma liberdade. Eu gostei muito dessa fotorreportagem que ela fez e acho que conseguimos apresentar uma fotorreportagem de uma forma, não diria diferente, mas que ficou apelativa. Eu pelo menos gostei muito das fotografias e acho que nós a conseguimos apresentar muito bem. Temos também outros formatos e outra espécie de conteúdo para trazer, filmes, curtas. Sim, tal de como disseste, países. Nós não fazemos a mínima ideia do que estamos a fazer. Claramente. E pronto, os primeiros tempos acabarão por ser indefinidos, mas tal como a Grimes, eu estou bastante optimístico em relação a isto. E acabas por introduzir a música que vai fechar o nosso programa. Para os ouvintes da Mosca, peço imensa desculpa por trazer outra vez à baila a menina Claire Boucher, mas faço já o pedido, se a organização do Ótimos Alive me quiser deixar entrevistá-la, não para a conhecer pessoalmente, porque isso seria um bocado assustador, mas realmente porque não a quero entrevistar por e-mail nem pelo Skype. Acho, tenho ótimas coisas para falar com ela e introduziste o termo, precisamente o poptimism. Há também fantásticos artigos que já li, livros que foram editados. Estamos a viver uma ótima altura e tempos algo indefinidos no que toca à crítica musical, no que toca aos gostos musicais, que são, digamos, legítimos, não é? Não, sim, às vezes é uma palavra, eu achei que ia ser mal aplicada, mas legítimos fica bem, porque a crítica musical é uma interessante e a música pop é interessante no sentido em que supostamente reflete os nossos tempos. A música pop ao longo dos anos tem sido um espelho da sociedade onde ela está inserida e este disco da Grimes fez-me querer abraçar esse mundo da pop, seja a pop mais açucarada, a pop mais foleira. E em termos musicais, dou muito valor a este álbum pela questão da produção. Ela fez-o sozinha e dei-vos há pouco um exemplo. Estávamos ainda antes de gravar este editorial radiofónico, que os músicos da pop têm imensos produtores. Exato, têm, e podes também ter o exemplo da Suk. Não Suk. Sei se digo okay. Bem, se pronuncio bem, mas uma menina começou a escrever músicas pop com os seus 15, 16 anos e que hoje toca por todo o mundo, quando acho que ainda é mais nova que todos nós. Portanto, concordo quando diz que é um bom ano para se gostar de pop e para se ouvir pop. E não só na facilidade de a poder fazer, mas porque é realmente música que está a ser bem feita. Eu acho que é assim que nós vamos terminar. Sim. Não queremos também amassar os nossos ouvintes. Nós vamos voltar muito em breve, vamos tentar ser mais regulares. Vamos ser regulares todos os dias no feed do Facebook de todas as pessoas. E com conteúdos, a Mosca vai ter que ser mais ativa e vamos ter que labutar bastante para conseguir conquistar um bom público e sentir que estão a colaborar connosco também, só sim, por nos lerem e ter o nosso papel no famoso país dos comentadores. Creio que sim. Bem, foi assim que nós fizemos o nosso editorial da Tag Mag. O meu nome é Alexandre Pinto, estive com o Luís Masqueta ao longo desta emissão. Vamos terminar em grande com um momento de apoteose musical. Já ouvimos aqui, foi polémica com o nosso restrito público e vamos testar agora os próximos leitores da Tag Mag. Vamos ficar com a música da Grimes, este o seu single do disco Art Angels. Eu prometo que será a última vez que o ouvimos na Mosca. Imagino como vocês já estão fartos de ouvir a Grimes. Muito obrigado por terem ficado desse lado. Nós voltamos muito em breve. Até já.